promessas que um dia eu vou conseguir. Esquecer a tristeza, levá-la longe de mim. Se tudo é uma fase que passa e tempo ruim. Tô cansado de passar sufoco, também quero a melhora pra mim. Menosão, debochado, talentoso, porém revoltado. Brincava nos campinhos de terra, voltava todo sujo de barro. Sua coroa ao seu lado, sempre somando e guiando seus passos. Mas eu vou dar orgulho pra ela, vou mostrar que sou capacitado. Crescido nos becos e vielas, chuteira furada, meião na canela. Mas eu não tinha vergonha de nada, se não abre as portas, nós pula a janela. Que seja ela, segura a fera. Tô dentro desse jogo e quero a taça das favelas. Que seja ela, segura a fera. Tô dentro desse jogo e quero a taça das favelas. Quero a taça das favelas. É o orgulho que eu vou levar pra ela. Quero a taça das favelas. É o orgulho que eu vou levar pra ela. Agora é release, é meu sonho, tô feliz assim. Pulando barreiras, conquistei o mundo, sim, eu conquistei. Lutei pelo fute, suei a camisa, foquei. Me inspirei nos melhores do mundo, lembrando sempre por onde passei. Humildade em primeiro lugar, quando a bola rolar, dar um show pra torcida. Tô lembrando da minha coroa, que sempre deu força em tudo nessa vida. Muita fé, oração e responsa, sempre vencendo a dificuldade. Nessa visão eu vivo minha vida, representando minha comunidade, então. Ganhamos a taça, jogamos a vera. Vivendo e aprendendo entre becos e vielas. Brilhou a estrela de um cria da favela. Faça parte desse show, sinta essa atmosfera. Que seja ela, segura a fera. Tô dentro desse jogo e quero a taça das favelas. Ganhamos a taça, jogamos a vera. Vivendo e aprendendo entre becos e vielas. Quero a taça das favelas. É o orgulho que eu vou levar pra ela. Brilhou a estrela de um cria da favela. Faça parte desse show, sinta essa atmosfera. Mais uma conquista, né? É o momento de bom. Da favela.